Com gravações autênticas e originais, você está conosco ouvindo e participando de um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Mande uma cartinha para nós, gentil ouvinte. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas, neste domingo de manhã, vamos nós com a música. Ele reside aqui em São Carlos e ele é nosso gente ouvinte. Enfocamos a viva do ferroviário aposentado, senhor José Alves Manuel. Bom dia, amigo. E para ele, Chico Alves, o rei da voz, do músico Guari Barroso, em arranjo do Lírio Panicali, O Correio Já Chegou. Linda Batista, ela que já foi a rainha do rádio. Linda Batista, cantora da Rádio Nacional do Rio. Saudosa intérprete Linda Batista, do Lupicínio Rodrigues, em arranjo do maestro Zacarias. Volta! Para ele que é ferroviário e aposentado, residente aqui em São Carlos, o nosso gentil ouvinte, senhor José Alves Manuel, do Paquito Adão, cantado conosco, vai cantar. Não, não me diga adeus, Saracide Almeida. O correio já chegou, tem uma cartinha de você. Todo dia a mesma coisa, e eu de longe sem saber porquê. O correio já chegou, nem uma cartinha de você. Todo dia a mesma coisa, e eu de longe sem saber porquê. Longe dos olhos, longe do coração, é o ditado mais certeiro deste mundo de ilusão. Amor, como é triste a minha sorte, só espero agora a morte, é tudo que me resta pra consolação. O correio já chegou, nem uma cartinha de você. Todo dia a mesma coisa, e eu de longe sem saber porquê. A minha mágoa vem da confiança que você depositava, minha única esperança. Amor, já que tudo está perdido, só lhe faço este pedido, apaga-me de todo de sua lembrança. Não há